percebeu que só tem eu. Se não sou eu, vai ser quem? O amor teu. Só você não percebeu que só tem eu. Volta pelo amor de Deus. Eu convido meu parceiro Júnior pra cantar comigo. Falava de amor, escuta teu coração, baby, por favor. Se não for eu, vai ser quem? O amor veio. Só você não percebeu que só tem eu. Se não for eu, vai ser quem? O amor veio. Só você não percebeu. Pelo amor de Deus.